certificante que eu estou fervendo. Mas se você quer brincar e acha que com isto estou sofrendo, se enganou, meu bem. Pode ficar de que eu estou fervendo. Pode tirar seu time de campo. O meu coração é do tamanho de um trem. Iguais a você, eu apanhei mais de 100. Pode ficar de que eu estou fervendo. Eu apanhei mais de 100. Pode vir que eu estou fervendo.